Vamos juntos, juntos. Ei, não fique assim. Solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Só vocês, só vocês. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, ele é a vida. Pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Teclados.